Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar para você que está sintonizado nessa emissora no dia de hoje, que se você andar na presença de Deus, meditando na sua palavra, obedecendo o que a Bíblia está escrito, porque a Bíblia é a vontade de Deus, e uma vez você fazendo a vontade de Deus, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, você vai alcançar de Deus o quê? As bênçãos que Ele tem determinado para a tua vida, as bênçãos que Ele tem já colocado na mente dEle em teu favor, porque a palavra de Deus diz, eu é que sei que pensamento tem a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Foi esta a palavra que Davi falou para seu filho Salomão. Está escrito no livro de 1 Crônicas, capítulo 22, quando o Senhor diz que Deus, ele deu uma promessa para Davi, no verso 9 diz, eis que te nascerá um filho, será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor, portanto Salomão será o seu nome, paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias, este edificará a casa o meu nome, ele me será por filho, eu lhe serei por pai, estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, pois, filho meu, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes, e edifiques casa ao Senhor teu Deus, como ele disse ao teu respeito, que o Senhor te conceda prudência e entendimento. Então, prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas e nem te desalentes, nem te desanimes. O Senhor fala para você no dia de hoje, não temas, não te desanimes. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Dispõe-te, pois, faz a obra e o Senhor seja contigo. Nós vamos orar agora com o pastor Hélder. Desde já receba a bênção de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, nós te adoramos e te exaltamos, Senhor, e queremos pedir, Pai, que o Senhor venha com a tua graça e o teu refrigério, que você possa, Deus, iluminar o coração de todos que estão nos ouvindo neste momento, que o Senhor, que faz nova todas as coisas, se manifeste e se revele a cada um de nós. Faça, Deus, que vivamos esta realidade tão sublime de um evangelho puro, cristalino, de um evangelho que não confunde, que nos liberta, que sacia as necessidades mais profundas da nossa vida. Deus, que o Senhor possa ter liberdade de agir como lhe apraz, que o Senhor possa fazer coisas grandes e poderosas na nossa vida. Pai, nós dizemos, clamamos, invocamos o teu nome e pedimos, mude a nossa sorte, mude a nossa estrutura, ensina-nos, Deus, a vivermos mais e mais na dependência do Senhor. Quebra, Deus, todo engodo, toda mentira, toda ingerência do diabo e que vivamos a tua palavra, que vivamos o teu evangelho de uma maneira plena e absoluta, em nome de Jesus. Do conhecimento de Deus, caminhos. Quem pois conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha ser restituído? Porque dele e por meio dele para ele são todas as coisas. Todas as coisas a ele, pois a glória eternamente a ele, somente a ele. Escutáveis seus caminhos. Quem pois conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha ser restituído? O que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas a ele. Meus queridos, a palavra do Senhor diz que antes que saia a palavra da nossa boca, Deus já a conhece. Assim, meus amados, nós temos que entender que nós não oramos para informar nada a Deus. Nós oramos para nos relacionarmos com Deus, para termos tempo com o Senhor. E quando nós estamos pedindo e orando, nós estamos tendo uma comunhão com o Senhor. E nesta comunhão, Deus nos transforma, Deus nos liberta, Deus nos ensina, Deus nos purifica, Deus faz coisas grandes e poderosas na nossa vida. Então, meus queridos, viva este evangelho. A palavra de Deus diz: vocês não recebem porque não pedem. Pedi e dar-se-vos-á. Mateus 7:7. Não tende recebido porque não tem pedido em meu nome. Porque não recebemos, porque não pedimos. E Tiago vai um pouco além, ele diz: nós não recebemos porque pedimos para os nossos vãos prazeres, para a nossa própria glória. Ou seja, pedimos coisas que são contrárias à palavra de Deus. Que não seja assim. Que venhamos pedir em conformidade com as Sagradas Escrituras. Por isso a palavra de Deus diz: se permaneceres em mim, e as palavras, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João capítulo 15, verso 7. Se a palavra de Deus permanecer em você, se a palavra de Deus permanecer no teu coração, você vai pedir o que você quiser e Deus fará coisas grandes e poderosas. Não recebemos porque não pedimos. Não recebemos porque não temos fé. Não recebemos porque pedimos para os nossos próprios prazeres. Mas, se pedimos em conformidade com a palavra de Deus, então nós veremos a presença, a glória e o poder de Deus sobre a nossa vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos meditando sobre a vida de Josué e a conquista de Jericó, aquele sonho, aquele desejo, aquele objetivo que você tem na sua vida de conquista. Às vezes pode ser algo difícil, algo grande, algo que você às vezes olha, puxa, será que eu vou conseguir? Saiba, Deus é com você, Deus é aquele que te ajuda, te capacita. A palavra de Deus diz para Josué, no capítulo 1, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Queridos, eu vou meditar com vocês quatro promessas na palavra de Deus a respeito disso, de que Deus ele não te deixa, ele não te desampara, para que você não se esqueça disso. Hebreus, capítulo 13, no verso 5, a palavra de Deus diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Quando o Senhor te dá uma promessa, ele é aquele que vai te ajudar nessa promessa. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 28, no verso 15, quando Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, ele vai lá em direção ao seu sogro, ao seu futuro sogro, que ele ainda não sabia que seria seu futuro sogro. Ele, com medo, ali temeroso de que seria a sua vida, Deus lhe dá uma promessa. Gênesis 28, 15 diz assim: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que eu te hei referido. Quando o Senhor te promete, Deus é aquele que cumpre. E melhor do que cumprir, ele é aquele que segura na tua mão e fala assim: eu vou te ajudar. A Bíblia diz, aqui também no livro de Deuteronômio, capítulo 31, no verso 6, uma promessa também para que você não se esqueça de quem é o Deus a quem você está servindo, o Deus em quem você confia, aquele Deus que você fala: Senhor, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu refúgio. Ele diz aqui, Deuteronômio, capítulo 31, no verso 6, sede fortes, corajosos, não tema nem vos atemorize diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Deus é aquele que não abre mão de você, e além de não abrir mão de você, é aquele que te acompanha. Para que você jamais se esqueça na sua vida de que Deus é com você, de que Deus não te desampara. Ele ainda diz aqui no livro de Josué 1:9: não te mandei eu? Ser forte, corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amados, eu me lembro quando eu era jovem, eu tinha 18 anos, tinha arrumado meu primeiro emprego, meu primeiro estágio. Eu trabalhava à tarde como office boy no escritório de contabilidade, e à noite eu consegui um estágio no banco, era o Banco Mercantil de São Paulo, e no meu primeiro dia de trabalho, eu entro lá na sessão, e na mesa do meu chefe tinha uma caixinha de promessa. E eu peguei uma promessa daquela ali, e estava escrito essa promessa aqui de Gênesis 28:15: Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Esse papelzinho de promessa eu guardo na minha carteira até hoje. Tem 28 anos que eu tenho esse papelzinho e ele está na minha carteira. Então, quando eu vou pegar minha identidade, eu pegar o meu cartão de crédito e eu abro a minha carteira, eu sempre leio aquele versículozinho: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E todas as vezes que eu tenho algo a conquistar, uma Jericó a conquistar, eu vejo ali: Deus vai estar comigo, Deus vai me proteger, Deus vai fazer com que eu obtenha aquela vitória. E o que que Josué, ele sempre fez em função dessa promessa de que Deus estava com ele? O que eu e você precisamos fazer? No verso 6, o Senhor diz: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Nós temos que ser fortes e corajosos. A palavra de Deus diz em Apocalipse 21:6 que os covardes, eles não herdarão o reino dos céus. Porque o covarde é aquele que, diante de um obstáculo, diante de uma dificuldade, o que ele faz? Pernas para quem te quero, ele corre da situação. O Senhor fala para você: olha, uma vez que eu estou com você, uma vez que eu não vou te desamparar, você não precisa ter medo, você não precisa fugir da adversidade, encare o problema. Por quê? Porque Deus é aquele que peleja as nossas guerras. Naturalmente, Josué não tinha capacidade de derrotar uma cidade daquela. Ele não tinha dinamite, ele não tinha mísseis para derrubar uma muralha daquele porte, mas ele tinha o Deus Todo-Poderoso, aquele que fala: mar, aquieta-te, aquele que fala: sol, detenha-te, aquele que pode todas as coisas. Deus é o dono de todo poder. A Bíblia diz: tudo é força, mas só Deus é poder. Então você está com a pessoa certa. Por quê? Porque maior é o que está contigo do que o que está com o mundo. Então, confie. A Bíblia diz que ser forte e corajoso. Foi a mesma palavra que Davi deu para Salomão: meu filho, seja forte e corajoso, seja homem. Outra coisa que você tem que fazer é obedecer à palavra de Deus. No verso 7 diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E não só você deve obedecer à palavra de Deus, mas você deve também falar a palavra de Deus. No verso 8 diz: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. No programa de amanhã estaremos dando sequência à história de Josué, para que você saiba quais foram os passos que Josué deu para conquistar Jericó. Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Bendito seja o nome de Deus. Eu quero meditar, meus queridos, num texto tão maravilhoso das Sagradas Escrituras, 1 Coríntios capítulo 13, que diz: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Nada pode ser maior do que o amor. Deus é um Deus de amor. E ele, então, agora ilumina e inspira o apóstolo Paulo para mostrar a grandeza do amor. E o apóstolo Paulo faz uma comparação com quatro mundos para mostrar que todos os mundos que nós podemos abraçar são menores do que a glória, o amor de Deus. O primeiro mundo é o mundo da palavra. Ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Ou seja, ainda que você tenha o poder de se comunicar com homens e que tenha o poder do dom de línguas, de falar com os próprios anjos, o mundo da comunicação, da linguagem, da palavra, este mundo, se não for permeado do amor e se não for vivido em amor, não faz sentido. Então toda a nossa comunicação, ela precisa ser uma comunicação em amor. O segundo aspecto é o mundo do saber, é o mundo do conhecimento, é o mundo da cognição, da inteligência, da ciência. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento. Então ele diz de um dom profético, ele fala do saber de todos os mistérios e todo o conhecimento de toda a ciência. Então todo conhecimento, todo saber, todo conhecimento que não for permeado em amor, que não for vivido por amor, ele não faz sentido. A palavra de Deus diz que o conhecer ensoberbece, mas é o amor que edifica. Em terceiro lugar, ele fala do mundo sobrenatural. Ele diz, ainda que eu tenha fé capaz de mover montanhas. A fé é o combustível do sobrenatural. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas note, uma fé, um poder que vem do próprio Deus, que não é permeado de amor, ele não faz sentido. Então ele está trazendo o mundo da palavra, o mundo do saber, o mundo do sobrenatural. Todos eles estão contidos, inseridos e alicerçados no amor. É por esta razão que não faz menor sentido de ser o homem agir e viver sem amor. Em quarto lugar, ele fala do mundo social, o mundo da abnegação, das boas obras, do bom samaritano, aquele que ajuda, aquele que se doa, aquele que caminha o quilômetro extra. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Não importa o tamanho do sacrifício, não importa o tamanho da ação que você faça em favor do seu próximo, se não for por amor, isso nada valerá. O mundo, então, reafirmo, da palavra, o mundo do saber, do sobrenatural e da ação social, se não for por amor, não tem menor sentido. Deus é o Deus do amor. Ele nos chama para amarmos. Amar não é uma condição meramente humana, mas é algo divino e que deve ser permeado por uma decisão de você lutar contra sentimentos egoístas, de você lutar contra ações equivocadas, que você possa viver uma realidade plena e sublime na presença do Eterno. Que Deus possa te dar a importância, a convicção de amar em todo o tempo todo. Quando Cristo voltar, ele vai trazer de volta, vai pegar de volta a noiva e ele vai literalmente pedir contas a cada um de nós. E nós seremos honrados por todas as vezes que amarmos, por todas as vezes que obedecemos em amor, por todas as vezes que fizemos boas ações por amor. Então, o amor é a motivação. É a fé que atua pelo amor, diz o apóstolo Paulo em Gálatas. Que vivamos esta realidade e que sejamos homens e mulheres que amem em todo o tempo, porque o amor é divino. O amor é mais do que um sentimento, é uma ação, uma decisão em Cristo e por Cristo, porque para Ele são todas as coisas. Em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, nós queremos agradecer a Deus você ter nos acompanhado durante esse programa. Nós estamos chegando ao fim desse programa, falando que Deus é com você, que você continue confiando em Deus, que você saiba que Deus não vai te deixar, não vai te desamparar, que o Senhor pode mudar e reverter a tua situação, a tua sorte. Deus é aquele que fala para você através de Jesus: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia diz aqui no livro de Mateus, capítulo 9, no verso 2, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, estão perdoados teus pecados. Eu não sei se você é cansado da sua luta, cansado da sua adversidade, já está paralisado, deitado num leito, falando: Senhor, eu não aguento mais, chega, mas perdoa os meus pecados. A partir do momento que você pede perdão a Deus dos seus pecados, o Senhor manda te dizer: tem bom ânimo, perdoados são os seus pecados. E o milagre veio na vida daquele homem. Por quê? Porque Deus disse para ele, através de Jesus: levanta-te e anda. O Senhor está te falando: tem bom ânimo, se levante, anda. Essa situação vai mudar, essa adversidade ela vai cessar, porque a tribulação ela tem dia e hora para cessar. A mesma situação que Jesus, quando os discípulos estavam ali em alto mar, e veio aquela onda, e eles pensando: vou naufragar, e Jesus andando por sobre as águas, indo ao socorro deles, Jesus disse a mesma palavra: sou eu, tem de bom ânimo. E diz a palavra de Deus que o vento cessou, as ondas se aquietaram, e isso vai acontecer na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Tem bom ânimo, o Senhor é contigo. Deus te abençoe. Receba um beijo, um abraço no seu coração e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, você que escuta esse programa, programa Caminho Santo. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Eu, pastor Helder, e o pastor Lincoln, rogamos as bênçãos de Deus sobre a sua vida, agradecemos pela sua participação, pedimos que vocês orem por nós, porque carecemos das tuas orações. Ouça também o Culto Brasil no nosso site pregaçõesevangélicas.com.br. Precisando de alguma coisa, nos mande um e-mail. Nós, à medida do possível, temos respondido, falado esses e-mails aqui na rádio. Então, meus queridos, que a bênção, o poder, a majestade de Deus sejam abundantes sobre a sua vida e sua família, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: pastor Lincoln Galvão e pastor Helder Rodrigues.